você precisa atravessar. O inimigo já vem. O mar não quer te obedecer. Você não tem pra onde correr. Não tem força. Junto com os seus, vai dizer bem alto: só o Senhor é Deus.